querendo tirar meu nome do samba, tirar meu tempo de bamba, dizendo até que eu já me despedi. Mas ainda não chegou minha vez de ir embora. Deixa essa gente falar, é inveja que eles sentem. Estão querendo acabar comigo de vez. Eu não ligo, eu não sou freguês. Vou ficar com meu samba, osso duro de roer. É que ainda não chegou minha vez de ir embora. Deixa essa gente falar, é inveja que eles sentem. Canto mais um samba que é pra todo mundo ver. A minha bandeira do samba, Deus ajuda a defender. Tirar meu nome do samba, tirar meu tempo de bamba, dizendo até que eu já me despedi. Mas ainda não chegou minha vez de ir embora. Deixa essa gente falar, é inveja que eles sentem. Estão querendo acabar comigo de vez. Eu não ligo, eu não sou freguês. Vou ficar com meu samba, osso duro de roer. É que ainda não chegou minha vez de ir embora. Deixa essa gente falar, é inveja que eles sentem.